Sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? Ah. Castanha de caju é basicamente coração de frango do mundo não animal, né? Porque centenas de milhares de cajus são assassinados todos os anos só por causa daquela castanha. E aí, beleza? Tudo bem com você? Você vem sempre aqui? Hoje a gente tá começando o GugaCast mais sexy do ano. O GugaCast, que é uma homenagem ao mais sexy dos cantores da MPB. O GugaCast, onde a gente vai ler só metade das histórias, porque as outras são muito inapropriadas. É o especial do Dia do Sexo! Aê! Aê! Com o editor mais sexy da podosfera brasileira, Caio Corraine! Ah, olá, personas! Ah! E o analista musical mais sexy da podosfera brasileira, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Não vou fazer voz sexy, não, que eu tenho vergonha. E já vou avisar o seguinte. O programa de hoje, ele é igual o Cinemania que passava na TV Manchete nos anos 90. Cinemania. Uma parte antes da meia-noite para o público geral. E ele já não é muito apropriado, mas ele passa pelo crivo ali do que é permitido passar na TV aberta dos anos 90. Agora, outra parte, que eu vou chamar aqui de especial do Dia do Sexo mais forte ainda, ele vai só pra quem assina o Grupo Secreto do GugaCast lá pelo PicPay. Ei, PicPay! Então, se você quer ouvir a segunda parte desse programa, que é a parte mais forte ainda, que é a parte inapropriada, que é a parte que a gente não pode colocar aberta aqui na internet, a parte Deep Web, você tem que ir picpay.me/GugaCast, assina, faz o plano de 15 pratas, pede pra entrar lá no grupo secreto, e aí sim você vai ter acesso a esse e mais um monte de outros conteúdos que nessa semana vão ser conteúdos proibidões, certo? Certíssimo. A gente resolveu aproveitar esse momento pra falar todas as coisas que é meio inapropriado a gente falar abertamente aqui. Então, é um mini GugaCast todos os dias pra quem assina com o PicPay. Além disso, o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento e você pode pagar boleto, você pode pagar estacionamento, você pode mandar grana pra galera, você pode dividir a conta da festa, da pizza, do churrasco, você pode fazer o que você quiser. Tem muita coisa pra você fazer com o PicPay. É muito legal. E aí, agora a gente vai não cantar a música da caixa, a gente resolveu parar, certo? A gente não faz mais isso. Antes de dar merda. Mas é isso. Vem pra bolha você também. Vem. picpay.me/GugaCast. E vamos pro jogo? Bora pro jogo. O jogo de hoje se chama Vandersnake. Não, o pior de tudo é que já tem uma vinheta pro Vando ou não Vando. Vando ou não Vando. E o Google mudou o nome do jogo só pra eu ter que fazer outra. Porque esse é diferente, esse é um outro jogo. O nome desse jogo é Vandersnake. É uma homenagem ao meu amigo Maurício Gaia, do Combate Rock, que cunhou esse termo Vandersnake. Ele percebeu a semelhança entre esses dois ícones da música sexy mundial. E eu acho, cara, se lá nos anos 80, se as pessoas falassem que o que o Whitesnake faz era sexy metal, eles iam ter feito muito mais sucesso do que eles realmente fizeram, que já foi bastante. E o que o Vando faz não devia ser MPB, devia ser MSB. É música sexy brasileira. Música sensual brasileira. Música sensual brasileira. Cara, ainda bem que você tá aqui, Rafael. A gente já pôs a vinheta, não? Posso introduzir? Vai lá. Vou enfiar a vinheta, então. Você é luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca o meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Então, Vandersnake, o jogo funciona assim. A gente vai ter duas rodadas de fogo. Eu vou ligar o cronômetro, você vai ter 40 segundos. Primeiro vai ser com o Caio, depois com o Rafael. Eu vou falar um trecho de uma música em português, o trecho em português. E você tem que dizer se esse trecho de música é uma letra do Vando ou do Whitesnake. É isso. Só que assim, quanto mais rápido você for, mais chance você tem de fazer mais pontos. Entendeu? Aham. Então se você ficar... Então não faz isso. Se você não sabe, chuta e vamos pra próxima. Tá bom. Tá bom? Porque tem que ser rápido. Pra vocês dois se aprontarem, eu vou fazer uma rodada de exemplo. Tá bom? Tá. Fazer uma rodada de 20 segundos. Valendo! Você é luz, raio, estrela e luar. Vando. Certo. Aqui vou eu de novo sozinho. Whitesnake. Correto. Chora coração, passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Vando. Vando, certo. Ninguém pode ver as lágrimas quando você está chorando na chuva. Whitesnake. Certo. Sacaram como funciona? É isso aí. Porque assim, eu falei as mais fáceis aqui no exemplo. Não vai ser sim, fácil sim, assim não, exato. Cara. Exato, não, vai, não é tão fácil de diferenciar assim como você imagina, não. Sim. É tipo o Nerdcast Samba Enredo, entendeu? Tá no meio ali de qualquer um dos dois. É, igual rapper ou time de esportes. Tá preparado? Ok. Valendo. Com você eu achei a chave pra abrir qualquer porta. Ai, caralho, Whitesnake. Certo. Quando te vi no jardim com uma violeta no cabelo... Whitesnake. Certo. Eu te quero assim, falando bobagem, falando besteira. Vando. Certo. Joga açúcar em mim. Vando. Errou, Whitesnake. Ah, na verdade é o Def Leppard, mas conto com Whitesnake. Acredito que o meu amor é um amor pra durar pra sempre. Whitesnake. Certo. Eu te quero em minha cama amassando os meus lençóis. Vando. Certo. Na verdade são delírios que invadem o meu ser. Whitesnake. Errou. Acabou o tempo. Ah. Até que acertei mais do que eu achava. Você acertou bem os primeiros. Você acertou 1, 2, 3. Esse, o 4 você não acertou. 1, 2, 3, 4, 5. Então você fez 5 pontos de 7. Eu falei 7, você fez 5 pontos. Muito bom. Tá? Tô orgulhoso de mim mesmo. Rafael, você tá pronto? Tô pronto. Eu nasci pronto pra esse jogo. Tô com medo agora. Valendo. No silêncio da noite, eu ouço o lobo uivar. Whitesnake. Certo. Nas curvas do seu corpo, me sinto mais faminto. Vando. Certo. Em resumo, Maria, você não é boa pra mim. Whitesnake. Certo. Você sabe que a Madame Palma e suas 5 lindas filhas não podem dar um homem o que o médico receitou. Whitesnake. Certo. Hoje me pego chorando e carente demais. Vando. Certo. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Vando. Certo. O AGP. É, mas conta como Vando. Horrores que atingem meu corpo, tristeza querendo a vida cegar. Whitesnake. Errou, Vando. Quando os amigos perguntam onde você anda, eu não sei. Vando. Certo. A mordida na maçã que não se esquece gosto. Whitesnake. Não, errou, Vando. Pô, você foi muito bem, Rafael. Ai. Deixa eu ver aqui. Então, Rafael, você errou. AGP. Você errou 2 só, de 9 que eu falei. Você fez 7 pontos, Rafael, você é o grande campeão. Yes! Vando Snake, yes! 2018. Ah, eu acho isso um absurdo, ok? Que o Guga parou enquanto ele tava falando as minhas pra falar aquele negócio do Def Leppard, ok? Não, mas o do Rafael teve uma que era gigante e eu também falei a do AGP. E ainda teve a mordida da maçã, que foi o que me derrubou. Podia ser qualquer um. O nome da música é Mordida na Maçã. É, na verdade, quando você falou mordida na maçã, eu confundi muito com, sei lá, Yahoo. Vocês querem saber as 2 que não entraram? Que não deu tempo? Eu vou deixar vocês Fala. Tentarem acertar. Escorrega no arco-íris que você vai ver um jardim do Éden pra mim e pra você. Nossa. Whitesnake. Whitesnake. Você estava lá pra sussurrar no meu ouvido. Vem dividir seus sonhos comigo. Eu acho que isso é Wanda. Não, Whitesnake. Caralho. Até rima em português. A minha tática era essa. Era ver se fazia sentido as rimas em português, sabe? É, eu imaginei que você ia fazer isso, mas eu dei uma misturada também. É, difícil essa. Vamos colocar lá no post, no site, gugacast.com, a lista das músicas que a gente colocou, a resposta correta e o nome da música. Fechado. É, Gustavo, por favor, faz uma playlist com essas músicas nessa sequência. Vando Snake. Vando Snake. Vou fazer, fechado. Vamos pras histórias? Bora. Antes de começarmos aqui a nossa putaria, eu queria pedir pra vocês, novamente, histórias de nostalgia para o nosso especial do Dia das Crianças, que, né, falta um tempo ainda, mas ele está chegando, então, por favor, já adiantem isso, já comecem a mandar. Outro episódio que também está se aproximando, tá um pouquinho longe, mas está se aproximando, é o nosso episódio de aniversário, então mandem suas histórias de aniversário. E a volta dele, do favorito, do tão adorado, do maravilhoso episódio de histórias sobrenaturais.

Espero que gostem da história. Desculpa por ser tão longa. Beijos pra todos. Foi uma ótima história, com um final feliz. Sim, é. Né? Será que rolou alguma coisa entre eles e o casal Guimarães? Pô, é bem possível. É, né? Porque eles estavam sempre lá. Né? Se bem que o gerente Guimarães, ele meio que frequenta, então... Exato. Posso ler o próximo? Manda bala. O nome dessa história é Ainda Mangou de Mim. Que música é essa, Rafael? São todas músicas do Genival Lacerda. Ai, meu Deus. Olá, Caio, Guga, Rafael e eventual convidado, certamente Laura Miller. Quem é Laura Miller? Ah, é uma sexóloga que participava do Altas Horas. Ah, ela é mó legal. Ela era bem divertida. Eu me chamo... Mas por favor, mudem meu nome, visto que seus apelidos são melhores. Ah, ok. Nessa história, conto sobre meu primeiro semestre na UF Blá. Porque ele não quer dizer qual é o UF que ele estudava. Exato, Universidade Federal de Lugar Nenhum. Bem, era meu primeiro semestre em uma federal grande. Tinha acabado de mudar de curso e cidade. Sempre fui nerd, do tipo magro e que possui notas próximas de 10 e geek. Qual é a diferença, Caio? Caio, qual é a diferença entre nerd e geek? O que eu enxergo de diferença que as pessoas utilizam hoje em dia é que geek é mais o nerd da tecnologia. Ah, ok. Então o cara que tá mais antenado, às vezes é meio... Pode curtir videogame, curte, sei lá, tá com um celular novo, entende por que o celular X é melhor do que o Y. Geek geralmente é o nerd da tecnologia. Sei. Vamos chamar ele de Sheldon? Perfeito. Tá bom, Sheldon. Como qualquer outro calouro, passava 70% do tempo na orla da universidade com uma lata de cerveja na mão. Então vamos à história. Esse Sheldon já não foi adequado aqui, mas beleza. Capítulo 1, cursinho de inglês. Bem, em resumo, nessa nova universidade, decidi finalmente treinar meu inglês e me inscrevi no cursinho oferecido por eles. Era o mais novo da turma. Na verdade, o único ainda na graduação. Lá conheci algumas pessoas e saímos para beber algumas vezes. Uma delas, uma moça alta, cabelos encaracolados e mestrando em blá. A gente precisa inventar um curso, a gente não pode ficar falando blá toda vez que esse cara fala blá. É, ela tá mestrando em paleontologia. Engenharia universal. Paleontologia ou engenharia universal? É que paleontologia faz sentido com o nome que ele deu pra ela. Tá bom. Uma moça alta, cabelos encaracolados e mestrando em paleontologia. Vamos chamá-la de A Pirula. Que cena horrível. Ficamos algumas vezes, mas nada demais. Capítulo 2. Um dia comum, só que não. Logo após uma aula, como de costume, ele escreveu costume, saímos para beber. Dessa vez não só eu e a pirula. Agora também nos acompanhava a doutora animal. Por que que ela chama doutora animal, cara? Sei lá. Fomos a um mercado, compramos umas bebidas e voltamos para a orla da universidade. Que universidade é essa que tem orla, cara? Pois é. Eu nem sei o que é uma orla. Eu acho que ele entregou agora qual é a universidade que ele estuda. Porque, tipo, que não deve ter duas. Tem orla. O que é uma orla? Orla é o que fica na beira da água. Ah. Começamos a beber, assistimos o pôr do sol e trocamos ótimos papos. A doutora animal era muito legal. Depois de 20 minutos e dois copos, ela já estava cantando a pirula. Capítulo 3. Finalmente 8 horas e um salto de putaria. A gente pode falar putaria aqui nesse horário? Pode, pode. O relógio já marcava 20 horas, em uma sexta-feira na universidade. Bem, pelo menos na UF Blá, a gente tem que inventar que federal é essa aqui. É uma federal de uma cidade praiana. Pode ser a Universidade Federal de Madagascar? Pode ser. Bem, pelo menos na Universidade Federal de Madagascar, a maior parte dos cursos não tem aula na sexta. Peraí, você escolheu Madagascar porque é a ilha do amor, né? Não, porque era uma referência ao e-mail anterior que o Caio leu. Ah, mas vamos ficar porque é a ilha do amor. Tá bom, venha pelo e-mail anterior, fique pela ilha do amor. Exato. Bem, pelo menos na UF Madagascar, a maior parte dos cursos não tem aula na sexta, porque afinal é a ilha do amor. Então, nesse horário, só tínhamos nós na orla. Foi então que decidimos jogar o jogo que é o maior responsável por beijinhos de nerds. O verdade é o desafio. Após uma grande partida de 0 ou 1, decidimos que a doutora animal iria começar. Pausa de um minuto, doutora animal pensando. Doutor animal, cara. Eu desafio vocês se pegarem. Você sabe que tem que girar uma garrafa, né? Não é assim, mas beleza. Escolhendo, né? É, eu desafio vocês a se pegarem. Então eu, como um típico nerd, só fiquei parado enquanto a pirula me beijou. Imagina o pirula beijando o Sheldon. Eu vou dar um tempo pra vocês formarem essa. Ah, não. Imagina, não, pode deixar que eu não vou fazer isso. Doutor Animal nem pensou duas vezes e já entrou em nosso beijo. Caramba. Tem certeza que esse e-mail é apropriado? Sim. Capítulo 4. Only You. As carícias tiveram sua frequência aumentada em um curtíssimo período de tempo. Foi então que a pirula resolveu... Ele põe A sempre com letra maiúscula. Foi então que a pirula resolveu tirar sua blusa e adiante meu cinto. Ele disse cinto. Nesse momento, Doutor Animal resolveu me cantar Only You. E eu, com toda a minha felicidade, penso, é hoje que esse triciclo sai. Ele escreveu aqui How I Met Your Mother Feelings. Season finale. A triste capivara saltitante. As carícias continuavam e eu estava mais alegre do que nunca. Meu sorriso poderia ser visto até de costas. Eu estava para realizar um dos meus grandes desejos, que jamais pensei que pudesse ocorrer. Estávamos tão distraídos que nada poderia nos parar. Ou será que não? Nesse momento, Doutor Animal já estava nua. Sim, na orla da universidade. E foi então que naquele lugar, onde jamais teve um segurança, me aparece um guarda e nos vê. Distraído, nem percebemos sua presença. Até que este resolve ligar o celular para tentar filmar nossa festa. Caralho, velho. Sim, porque esse é o trabalho dele, né? Segurança. É tipo o técnico da Xerox, sabe, que chega. Porra. Com a luz, a doutora animal percebe a presença do segurança. E agora me diga, caro Caio ou Laura Miller, o que você faria no lugar da doutora animal que acaba de perceber algo que seus parceiros de diversão não viram? O que, que você faria, Caio? Ele fez essa pergunta pra você, já que a Laura Miller não tá aqui. Que pergunta difícil. O que você faria? Se só você percebeu o guarda filmando e os outros dois não. Se eu estivesse, né, na presença de outras duas pessoas, eu provavelmente iria ficar bem puto. Eu iria pra cima do guarda. Pelado. Piroca balangando e tentar dar uma voadora nele. Uma voadora Double Dragon, assim? Exatamente. Voadora de três pés, no caso. Não sei vocês, mas nesse momento, a doutora animal se levanta, mesmo nua, sai de trás da árvore que estávamos e começa a pular loucamente e gritar: ahá, eu sou uma capivara saltitante. O segurança se assusta e sai correndo. Não faz sentido nenhum. Ela foi dar um susto no cara. Não faz sentido nenhum isso, cara. E a história acabou aí. Acabou todo o clima e aquilo que antes estava em minhas mãos, aquele presente do destino, foi perdido. E talvez eu jamais tenha uma segunda chance para um possível triciclo. Triciclo. Muito obrigado e espero que essa não história tenha sido uma boa história. Foi uma boa história e ela termina esse momento TV aberta desse programa. Se você quiser ouvir o resto, agora só lá no grupo secreto do GugaCast. A gente não vai nem dar adeus porque a gente vai continuar, beleza? Fechou. Ah, ok.